and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. É a condução das almas, a condução das mulheres, a condução da conduta das crianças, a condução da conduta do outro. Então é o governo do outro, a conduzir a conduta do outro. O socialismo, quando o pessoal diz que o socialismo morreu, nós dizemos, viva o socialismo libertário, socialismo libertário. Aliás, é a única saída para nós não mergulharmos numa profunda barbárie no mundo, é o anarquismo, é o socialismo libertário realmente, né? Que é rei plebe, se eles querem comprar a nossa felicidade, vamos roubá-la. Aqui é a Emma, e o recado é, quem semeia miséria, colhe fúria. Eu sou a Dance, contra o Estado, pelas insurreições dos desejos, e esse é o Fagulha Podcast. A recomposição imperial da ordem capitalista não só impede que continuemos a procura de um grande centro de poder, como também anula todas as tentativas de continuarmos a localizar a nós mesmos à margem da catástrofe mundial, uma vez que nos inscrevemos num campo de batalha sem linha de frente definida. Um campo de batalha que coincide com todas as camadas da Terra. A multiplicação e a proliferação de lutas como a da ZAD, no Bocage Notre-Dame-des-Landes, a do Notave, no Vale da Susa, ou a da Frente de Pueblos Indígenas em Defensa de la Madre Tierra, no Bosque Otomi Mexica, manifestam, com as suas grandes distâncias, a natureza não exclusivamente local, senão global da conflitualidade política do presente. Trata-se sempre de constatar que o poder não pode continuar a ser atribuído a este ou aquele lugar privilegiado, identificado homogeneamente com uma classe, uma instituição, um aparelho ou conjunto de tudo isso. Desprovido então de todo o centro que restringe a sua compulsão a colonizar extensivamente cada canto da Terra, o poder acabou por se confundir com o próprio ambiente. Os megaprojetos infraestruturais, os planos urbanísticos de embelezamento, a expansão irreprimível de dispositivos de controle, sejam eles na faixa de Gaza ou no Istmo de Tehran-Tepec, são alguns dos modos de aplicação de um mesmo programa global de metropolização. Conselho noturno, um habitat mais forte que a metrópole. Todos aqueles que não podem ou não querem conjurar as formas de vida que os movem devem se render a essa evidência. Eles são, nós somos, os párias do império. Existe, encravado em algum lugar em nós, um ponto de opacidade sem retorno que é como a marca de Caim que preenche os cidadãos de terror, quando não de ódio. Maniqueísmo do império. De um lado, a nova humanidade radiante, cuidadosamente reformatada, transparente a todos os raios do poder, idealmente desnudada de experiência, ausente assim inclusive no câncer. São os cidadãos do império. Então, a nós. Nós não é nem um sujeito, nem uma entidade formada, tampouco uma multidão. Nós é uma massa de mundos infraespetaculares, intersticiais, com existência inconfessável, tecidos de solidariedades e de dissensões impenetráveis ao poder. E então, também são os perdidos, os pobres, os prisioneiros, os ladrões, os criminosos, os loucos, os perversos, os corrompidos, os demasiado vivos, os transbordantes, as corporeidades rebeldes. Em suma, todos aqueles que, seguindo sua linha de fuga, não se encontram confortáveis na tibieza climatizada do paraíso imperial. Nós é todo o plano de consistência fragmentado do partido imaginário. Tikkun, contribuição para a guerra em curso. O termo Urihi, terra Yanomami, tem uma vertente jurídica no sentido de garantir a demarcação e outra ambientalista, de proteger a floresta. Isso é indissociável de uma perspectiva metafísica, uma vez que a floresta é viva e habitada por espíritos, contendo uma trama de coordenadas sociais e intercâmbios cosmológicos que garantem a sua existência. A natureza não é inerte. Ao contrário, é a floresta que nos anima. A natureza como domínio isolado, exterior à humanidade, não existe. Humanos e não humanos interagem e compõem coletivos. Os Yanomami, assim como os ameríndios em geral, recusam o dualismo natureza-cultura, pensando em termos de subjetividades e relações sociais, de comunicação, troca, agressão ou sedução, sendo ontologicamente associados e distribuídos numa mesma economia de metamorfoses. Jean Tible, Marx indígena, preto, feminista, operário, camponês, cigano, palestino, trans, selvagem. O marxismo vivo deve abrir-se à contaminação e à convocação material de forças e a seus outros materialismos e mundos. Nos cadernos etnológicos, Marx transcreveu detalhadamente as cerimônias e os ritos do Conselho Iroquês. Imaginemos um Marx na floresta tomando Yoko Ono, se conectando a um antigo protocolo de pesquisa, princípio da autocobaia, e, sobretudo, aos conhecimentos ancestrais de cura e conhecimento, ainda mais atuais em um universo capitalista que adoece as pessoas, epidemia de depressão e outras, e o planeta. As lutas curam, ainda mais as cosmopolíticas. Marx num terreiro de candomblé. Na epígrafe desse texto, o genial autor conservador Nelson Rodrigues é sarcástico ao comentar os laços entre Macumba e marxismo, mas penso que devemos levar a sério. Marx e Exu. Marx, Xangô, garantia da continuidade da coletividade. E todo o panteão Yorubá Nagô. Marx não domesticado como combustível das lutas. Marx preto, feminista, indígena, operário, camponês, cigano, palestino, trans. Marx selvagem. Jean Tible, Marx indígena, preto, feminista, operário, camponês, cigano, palestino, trans, selvagem. Quando o que encaramos hoje não é já nenhum sujeito, estado, classe ou outro, mas o próprio entorno na sua esmagadora hostilidade, chegou a hora de redefinir o terreno presente da conflitualidade histórica. Apenas isso nos permitirá apontar para alvos lógicos a partir dos quais possamos abatê-lo e desativar a anestesia que se aplica perante o avanço mundial da catástrofe. A nossa guerra poderá ser vitoriosa, na condição de que aprimoremos a nossa potência nas suas três dimensões. Temos de nos fortalecer em sentido guerreiro face ao estado de exceção, abastecer-nos de meios materiais que contribuam para a nossa autonomia, elaborar uma inteligência partilhada que nos permita quebrar o impasse da situação. Conselho Noturno, um habitar mais forte que a metrópole. O habitar como forma de expansão de limiares de indiscernibilidade, além das cisões ocidentais entre eu ambiente, cultura natureza, finitude e infinitude, uno, múltiplo, etc., encaminha-nos também a quebrar a dialética entre sujeito e objeto, tal como é perpetuada pela atividade separada ocidental, que perdeu todo o ponto de vista íntegro da realidade. Se é certo que o que distingue o pior arquiteto da melhor das abelhas é que o arquiteto ergue a construção na sua mente antes de erguê-la na realidade, também é certo que este modo de proceder arquitetônico conserva a negação milenar metafísica do sensível que, sem nunca pôr em jogo a própria forma de vida, realiza demiurgicamente sobre o mundo planos, programas, ideais. Ao contrário, no uso encontramos a desativação de todos os falsos dilemas entre sujeito e objeto, ativo e passivo, forma e matéria, teoria e prática, de toda a avalanche de dispositivos que permite a instalação do governo e a administração entre os viventes e as coisas. Habitante é aquele que faz uso de um território. No uso, o habitante é reciprocamente afetado por cada um dos efeitos dos quais participa de maneira sempre já situada. Experimenta uma potência partilhada na mesma medida em que constrói um mundo e desbarata por sua vez todo o dispositivo jurídico da separação fundado nas hipóteses da propriedade, seja ela pública ou privada. Conselho Noturno, um habitar mais forte que a metrópole. Bom, saudações anarquistas, galera. Todo mundo aí já viu, claro, os anúncios que a gente fez ontem em relação a isso. A gente está aqui gravando na sexta-feira. A gente está fazendo esse programa em parceria com a GLAC. Vamos conversar um pouquinho sobre um livro do não autor Conselho Noturno, que chama Um Habitar Mais Forte que a Metrópole. E para isso, a gente trouxe o Jean Tible para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente, sobre algumas dessas questões e sobre uma contextualização um pouco mais ampla, inclusive com o trabalho e as discussões que ele faz no Marx Selvagem. Então, antes da gente começar e se estender aí, Jean, se apresenta aí pro pessoal. Eu não sei se o pessoal te conhece, se você quiser falar um pouquinho sobre tu e sobre o teu trabalho, por favor, fique à vontade. Tá bom, primeiro é um prazer estar com vocês, fiquei super feliz de conhecer o podcast. Eu acho que pude ouvir só um pouquinho por enquanto, mas super interessante a proposta, o trabalho, a pegada, as discussões levantadas. Bom, eu sou, um militante, um pesquisador. Eu dou aula lá no Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Nos últimos anos, né, tenho esse livro publicado, né, O Marx Selvagem, onde eu tento interpelar o Marx a partir das lutas e cosmologias ameríndias. E com alguns amigos a gente publicou, organizou alguns livros. A gente tem um sobre junho, com 10 relatos de participantes dos protestos de 2013. Tem um que chama Cartografias da Emergência, Novas Lutas no Brasil. São 6 entrevistas com lutadores, lutadoras que a gente julgou ali seriam paradigmáticos de algumas, entre aspas, novidades, né, que é sempre um termo um pouco delicado e atrapalhado. E eu estou agora trabalhando no que seria uma sequência do Marx Selvagem, que é uma etnografia dos protestos da última década a partir do Brasil, mas dialogando com protestos aí que pipocaram aí no mundo todo. Muito, muito massa, muito importante. Eu acho que dialoga muito com algumas das coisas que a gente discute, que a gente já fez alguns episódios, né? A gente tem se furtado um pouco, talvez porque a gente está esperando as efemérides aí, né? De discutir a questão de 2013, apesar de que a gente falou um pouco sobre isso tanto com o Matheus Maristoni quanto no episódio com a Camila Jordan, né? Foi uma coisa bem importante. E a gente tem vários episódios em que a gente tem tentado se aproximar um pouco de algumas dessas questões sobre a construção da autonomia e sobre outras formas de existir, de resistir, principalmente com essa aproximação mesmo, né, com esses grupos ameríndios e com os grupos quilombolas e outros movimentos próximos aí, né? No nosso episódio sobre o caos climático, sobre o antropoceno, a gente trouxe um pessoal também para fazer essa discussão, né? A Luana Kumaruara e a Araí, que elas falaram um pouquinho sobre essa questão da relação com o território, que eu acho que é uma coisa que vai aparecer aqui muito forte. Antes da gente progredir um pouquinho para algumas das questões, eu só queria mandar 2 salves aí, 3 salves, na verdade, que surgiram aí quando a gente pediu pro pessoal algumas dessas discussões lá no Twitter, né? O primeiro deles é pro Acácio, né? O Acácio Augusto falou que ele falou contigo, né? Que contou. E ele falou assim: massa demais, Jean é um querido, amo ele demais, pode falar isso na gravação. Então, tá aí a declaração de amor do Acácio pelo Jean. Fagulha também é amor, viu? Pois é. Às vezes a gente fica trabalhado no ódio, mas acho que tem muito a construir aí também. O Acácio é um querido, ele participou do nosso primeiro episódio, assim, também participou do episódio com a Camila Judan sobre Seattle e tal. É meio que um guru. Um guru, né? Acácio é o nosso espírito animal, assim. Maravilhoso, uma pessoa extraordinária. Extraordinária mesmo. Na mesma pegada, o Léo Nascimento, que acho que inclusive a arroba é Léo Nascimento, Léo Nascimento 07, também manda um salve para ele e para a Verinha, não sei se qual que é a continuidade do nome aí, que ele falou que a Verinha é muito fã do Jean, falou assim: toda vez que me encontra, pergunta se eu já li Marx Selvagem, né? Então, fica um salve aí pro Léo Nascimento e pra Verinha, que fizeram esses comentários lá no Twitter. Então, passadas as efemérides básicas de podcast aí, né, a gente sempre tem essas coisas assim, essas discussões. Eu acho que a gente pode avançar um pouquinho a nossa discussão, primeiramente, como a gente está falando do livro do Conselho Noturno, Um Habitar Mais Forte que a Metrópole, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar e discutir, e aí eu vou estender a pergunta aí pro Jean, é o que é o Conselho Noturno, né, que escreveu esse texto, e na tua percepção, quais seriam as principais influências desse que é um não autor, né? Então, é isso aí. Eu não conheço, né, eu li o livro, né, e acho que o livro é super interessante, né, e acho que tem uma contribuição boa para o debate, né, a gente vai falar mais sobre ele agora nos próximos minutos, né. Eu acho que ele vem num contexto aí, na verdade tem uma tradição, né, nas lutas revolucionárias, né, nos movimentos subversivos, do anonimato, né, de pseudônimos, né, a gente pode pensar todos os... As principais figuras aí da Revolução Bolchevique, né, tinham pseudônimos, né, toda essa questão do anonimato, ela tem uma trajetória, uma presença recorrente, né, digamos, nomes de, entre aspas, nomes de guerra e tudo mais. E isso ganha uma ressonância particular nesse nosso mundo contemporâneo, onde o anonimato vira suspeito, porque justamente o que está em pauta é o controle, é o chamado capitalismo de vigilância, né? Então acho que é interessante esse aspecto. O outro é também da elaboração coletiva, né? Então eu não saberia dizer quantos são, né? Mas tem uma elaboração coletiva que também é uma tradição, no bom sentido da palavra, digamos, do pensamento subversivo, das práticas que tentam ser revolucionárias, né? Então, acho que o México, eu acho que pensando globalmente, né, no sentido do planeta, é um dos pontos do planeta onde tem tido movimentos nas últimas décadas extremamente interessantes, férteis, criativos, potentes, né? Talvez o que, né, se a gente pensar, por exemplo, na insurreição zapatista, né? Acho que e aí é um caso muito interessante, né? Porque os zapatistas, a gente pode dizer que eles criaram um novo imaginário, né? E aí vai lá um pequeniníssimo grupo, né, de marxistas mais duros, vamos dizer, né, uma pegada maoísta, guevarista, né, que vão com um linguajar e um corpo bem, vamos dizer, de uma certa esquerda mais rígida, digamos. E aí acontece uma coisa realmente extraordinária, que eles conseguem mergulhar nas montanhas chapanecas, nas suas lutas, nas suas relações. E daí surge esse neozapatismo, né? essa de um trabalho de mais de uma década, e aí surge, e vão tramando uma insurreição em segredo, mas em segredo envolvendo as comunidades indígenas, então milhares de pessoas. Isso irrompe ali, então, no 1º de janeiro de 1994, né? A ideia era que a insurreição se desse no dia 12 de outubro de 92, né, porque seriam uns 500 anos da conquista da América, mas acabou não conseguindo. Aí coincidiu com o primeiro dia do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, né, como a gente usa em inglês a sigla NAFTA. Né? Então, eu acho que esse zapatismo contemporâneo é muito interessante, porque ele cria um lugar, né, um campo político, digamos, pensando pela esquerda, não identitário, né? Ou seja, ele é um pouco como alguns levantes preciosos, tipo a Comuna de Paris e muitos outros, onde justamente as divisões que são muito importantes em certos contextos estão se diluindo. Eu acho que aí tem algo precioso aí, né? Ou seja, tem uma coisa que seria anarquista, tem uma coisa comunista, tem coisa indígena que vai para além disso tudo, né? Os próprios povos indígenas que estão lá já migraram, né, nas últimas décadas, não eram uma parte grande originários de lá. Então tem uma eu acho que tem um campo criativo aí, uma potência criativa muito interessante. Eu acho que o Conselho bebe daí, né? O México também teve, né, em 2006, a comuna de Oaxaca, né, que foi um levante fortíssimo, né, que tomaram todas as instâncias de chamado poder na cidade. Eu acho que tem esse é um, acho que é uma influência forte deles. Tem também o elo com a Europa, sobretudo, vamos dizer, com a França, e um pouco mais longe, na Itália, né? Então acho que tem uma relação muito forte com uma, acho que até talvez uma inspiração, aí não saberia dizer com precisão, mas é a minha sensação ao ler, nas próprias citações, nas referências, com o chamado Comitê Invisível, né? Que, por sua vez, né, tem essa influência forte de 68, né, dos situacionistas franceses, mas também dessa década extraordinária que viveu a Itália, né, no fim dos anos 60 até o fim dos anos 70. Então tem essa chamada autonomia italiana, né, que talvez tenha sido o ponto onde a gente ficou mais perto de uma revolução no chamado, aí, mal chamado, provavelmente, capitalismo avançado, né? Então, eu acho que tem eu diria que eu vejo essas influências, né, no trabalho do Conselho, e ele está tentando, vamos dizer, desde o México, né, apreender aí essas mudanças ao mesmo tempo de governo, da dominação por cima, né, do Estado, do capital, e também tentar se alimentar, compor, estar junto e viver essas subversões contemporâneas. Eu acho que isso é um caminho bem interessante, assim. Eu fiquei bem positivamente surpreso em relação ao livro, né, que a gente já fazia, por culpa da Dance aí, a gente já tem feito algumas leituras e discussões em torno desses grupos, né, principalmente o Comitê Invisível e o Ticum, né, que se entremeiam aí em algumas discussões sobre as novas formas de pensar lutas e resistências, mas sobretudo de pensar formas de existir para além do capital, fora do capital, né, questão da deserção e tudo mais. E, mas assim, até então, essa junção entre essa discussão do Comitê Invisível, essa discussão do Ticum e as outras discussões que a gente fazia sobre os povos indígenas, sobre a questão ambiental, elas pareciam uma disjunção da qual a gente estava se aproximando, né? E eu fiquei positivamente impactado quando eu li o livro, né, Um Habitat Mais Forte Que a Metrópole, porque eles colocaram no papel muitas das questões que pareciam interessantes para a gente, né? Então, essa junção de um zapatismo, ou até mesmo desse movimento de Oaxaca, né, dos professores de Oaxaca, que é um movimento muito forte, de aproximação, inclusive, com indígenas em Oaxaca também, no México, esse tipo de aproximação que eu gostaria de ter feito de uma maneira teórica e prática tão bem sustentada quanto eles fizeram. Assim, eu achei interessante essa aproximação entre Comitê Invisível, por um lado, e essa questão ameríndia, por outro, que eu acho que é um ponto muito forte e muito interessante, com um grande potencial mesmo para produzir coisas incendiárias, né, subversivas, como tu disse aí. Eu acho que tem uma questão que é importante, que eu não citei nessa primeira parte, que são as resistências aos grandes projetos inúteis, né, como se chama em algumas partes aí do mundo, né, porque tem no México, eles viveram isso, e foi uma luta também vitoriosa, que é a construção, né, que a cidade do México é uma grande lagoa, né, e ali um dos únicos trechos onde ela está visível, estavam querendo construir um novo aeroporto. Uhum. E foi uma luta que agora, depois, quando ganha o López Obrador, faz aí um ano e pouco, ele fez um referendo e a vitória do referendo foi de não ter o aeroporto, que era um projeto muito importante do outro governo, já tinham colocado dinheiro, investido uma parte, construído, começado a construir, e teve uma resistência muito forte ali. E aí tem uma conexão, que eu acho que é importante, com no próprio México, né, tem o istmo de Tehuantepec também, que é uma região de muita desse habitar, né, que eles falam. E aí tem a conexão de novo com a França, que é interessante, que é com a ZAD, né, a Zona Defender de Notre-Dame-des-Landes, né, que é ali uma luta de 40 anos, também contra o prédio de aeroporto, que também foi vitoriosa, mas lá tem uma questão um pouco do território do aeroporto do México, pelo que eu entendo, ele não foi tomado, né, por quem protestou, mas ali o território, então, teve essa aliança lá na ZAD, entre os antigos camponeses que tinham uma influência anarco-sindicalista de 68, que é a cidade grande lá perto, Nantes, foi muito forte em 68, e Saint-Nazaire, que era um polo industrial onde os trabalhadores tomaram a cidade durante maio, parte de junho, e lá criou-se aí uma aliança entre jovens anarcos, camponeses, vamos dizer, mais dessas antigas, com essas influências que eu citei agora, pouco, também precários, migrantes, assim, teve toda uma nova conjunção muito interessante, e eles têm aquela conexão também com o Notave da Itália, né, que é no norte da Itália, tentando lutar contra mais uma linha de trem que vai furar o Vale de Susa. Né? Então, isso, eu acho que para a gente aqui no Brasil, e na América Latina em geral, nas Américas até, não só na América Latina, porque isso é muito forte também no Canadá e Estados Unidos, Standing Rock, né, no Dakota, nos Estados Unidos, no Canadá, vários povos estão lutando contra projetos de oleoduto, de gás de xisto, né? Se a gente pensa o Bagua, em 2009, no Peru, né, mesmo esse ciclo atual no Chile, né, que agora, com a pandemia, ele é, de algum modo, interrompido ou suspenso, melhor dizendo, o primeiro levante, uma primeira irrupção contra essa governança pinochetista democratizada, entre aspas, foi em 97, com os mapuches defendendo suas terras, seus bosques lá. Então, eu acho que a gente pode pensar aqui no Brasil inúmeros exemplos, né, de Belo Monte, outros grandes projetos, e também esse 12, 13% do território do que a gente chama de Brasil, que é de territórios indígenas, fora, você mesmo citou, as mal chamadas comunidades tradicionais, né? Então, quilombola e muitas outras mais. Então, acho que aí tem algo para a gente elaborar, fazer, que eu acho que tem muitas brechas muito ricas nisso. Tem, eu acho que tem, e eles estão pensando, eu acho que, a partir disso tudo. Né? Então, tem essa questão. E aí, depois posso retomar isso com mais calma, mas eu vejo o que eu penso, assim, vamos dizer, um devir indígena das lutas. Isso vale tanto para o México, para a gente aqui, mas também, por exemplo, para essa constelação radical revolucionária francesa contemporânea. Estava só pensando um pouco nessa relação com o Comitê Invisível, enfim, e como eu notei muito assim, no Conselho Noturno, essa fala mais do Sul mesmo, né? Essa questão de falar justamente a perspectiva, através de perspectivas mais também de povos ditos tradicionais, enfim, eu acho que o Comitê Invisível ele ainda fica muito nessa tradição europeia, até a maneira como a própria escrita, né? Ela é uma escrita muito mais impositiva, parece, né? Do que a do habitar mais forte que a metrópole, né? Eu acho que assim, tem um aspecto interessante que às vezes também a gente fica. O comitê ganhou, né? Teve a perseguição, né? A repressão policial né, do Estado francês, né, que eles foram, né, até Tarnac, né, onde uma turma tinha, vamos dizer, comprado uma antiga instalação lá e feito uma... isso que é curioso e eu acho que é bem característico um pouco dessa, talvez até de uma nova geração, porque eles, parte da ação subversiva deles era ter uma mercearia, vamos dizer, e fazer pão e fazer circular no vilarejo, que é um vilarejo que tem uma história da resistência contra o nazismo, é lá que começa, vamos dizer, a resistência no território francês ao nazismo, né? Então aos maquisards e tudo mais, e eles... começam a tentar criar uma... O que eu acho que é o habitat do que fala aí o conselho no livro, né? que é como que você cria novas relações num determinado território. Né? Mas um pouco que o comitê é parte de uma coisa que eu percebo, pelo menos, da experiência que eu tenho lá de percorrer um pouco aqueles pedaços e também de encontrar as pessoas e participar de certos atos e tudo mais, eles são parte de uma questão que é muito maior do que isso. Né? Eu acho que tem ocupações em toda a parte ali na França e vem também de vários levantes sucessivos. Né? Teve lá, acho que são muito influenciados também por essa nova fase, vamos dizer, pelo levante das periferias de 2005. Depois tem alguns meses depois, tem uma luta que vai juntar 3 milhões de pessoas em determinado dia, né, de um país, eu acho que, sei lá, tem 70 milhões de habitantes, era um contrato primeiro emprego, era uma proposta, vamos dizer, de precarizar ter um contrato precário. E tudo, né, a ZAD, que vai começar nessa fase mais contemporânea ali, no comecinho dos anos 2010, né, então tem uma... Mas, de alguma forma, o que eu acho interessante é que eles estão também buscando o que seria quando eu falo do dever indígena, um habitat. E, ao você colocar a questão do habitat, é muito... Imediatamente vem essa questão dos povos, a gente fala que povos indígenas aqui nas Américas, né? Mas também dos aborígenes na Austrália, centenas de povos também no continente africano e por toda parte, na verdade, e eles vão também buscando o seu próprio, vamos dizer, uma tradição indígena, talvez francesa, né? Eles têm muito essa coisa contra Paris, em alguns aspectos, não o comitê, uma parte dessa, digamos, constelação, né? Que é um país muito centralizado, talvez seja o livro do Vidalu, né? Que o Léo Bezerra com a Glac apresentaram aquela vez, ele diz muito também isso. É também uma ideia de uma descentralização. Né? Então, esse habitar, né? E aí eu acho que essa crítica à metrópole se coloca nesse contexto. Né? Ou seja, como a metrópole, como essa forma contemporânea da articulação Estado-capital, tem também esse ímpeto um pouco de concentração. E talvez esses tanto no falando agora do México, né, nesse diálogo com os franceses, eu acho que tem um pouco essa perspectiva também, tanto que no México tem essa questão do aeroporto, que é na cidade do México, mas tem também isso, o istmo de Tehuantepec, o Oaxaca, Chiapas, são territórios que eram, entre aspas, considerados marginais, né? Meu nome é Araí Lopes Pereira Guarani, sou Guarani Lá, moro no município de Jacundá, no estado do Pará. De acordo com os ensinamentos da minha cultura, da minha família, do meu povo, habitar a terra não é necessariamente viver na terra, né? Porque habitar a terra para os brancos é a pessoa morar na terra, viver na terra. Mas para a gente é muito mais do que isso, né? Porque habitar a terra para nós é como se a gente fosse um guardião da terra, né? Guardião da floresta. Como se a gente fosse responsável por aquela terra, por aquela aldeia, por aquela comunidade, por aquela terra. Então, se a gente está ali, é para a gente cuidar daquela terra. Então, a gente é guardião daquela terra. Então, habitar para mim é isso. Habitar para mim é cuidar, é ser guardião, é lutar pela saúde daquela terra, é lutar pelo bem-estar daquela terra, não só de quem vive lá, mas principalmente da terra. Porque o mais importante não é a pessoa em si, é a terra em que ela vive. Porque se o lugar onde a gente está for um lugar harmonioso, um lugar bem, uma floresta saudável, então nós que estamos cuidando também, nós vamos viver saudável também dentro daquele lugar. Dentro daquele, a gente vai conseguir habitar aquele lugar com saúde, com felicidade, se aquele lugar estiver bem. Mas para aquele lugar ficar bem, a gente também precisa cuidar do lugar. Então é isso que é habitar a terra para mim. Eu acho que essa perspectiva é interessante, mas a gente está falando em habitar e metrópole, e eles tentam meio que construir conceitos específicos, né? Porque no senso comum, o que a maior parte das pessoas vai chamar de metrópole é simplesmente uma grande cidade, né? E eles vão falar em vários trechos que não é exatamente isso, que se aproxima mais disso que tu falou, que é essa articulação potente entre Estado e capital, né? Ou, sei lá, tomando Ticum, né? Entre biopoder e espetáculo, que não é uma restrição específica a um espaço físico, né? Que eles vão falar, por exemplo, que vamos falar da metrópole global integrada, né? Então vamos lá. Entramos a partir de hoje na era da metrópole global integrada, megafúndio planetário da economia, ao mesmo tempo unificado e difuso, no qual a única possibilidade é o autoprolongamento e autointensificação esquizofrênicos das relações econômicas de sofrimento, carência e solidão. Quando já não nos resta nenhuma cidade nem nenhum campo, as reivindicações de um direito à cidade ou de um ir para um campo ficam arruinadas. Ou seja, não se trata do conceito que a maior parte das pessoas usa de metrópole, que é uma cidade grande, né? Que seria, em certo sentido, oposta a um campo, num sentido profundamente transcendental, né? Assim, um campo idílico que, estritamente falando, ele não existe mais, né? E que, em oposição a essa metrópole, o que seria necessário seria a construção de um habitar, porque a metrópole não permite o habitar, né? Acho que a gente pode, de repente, se aprofundar um pouco mais nesses conceitos, primeiro no conceito de metrópole, depois no conceito de habitar, para a gente ir tentando levar um pouco essa conversa. O que você acha? Sim, eu acho que tem uma... O que você estava falando agora, né? Tem um trecho que eu acho muito interessante do livro, quando eles associam a... Walmart, né, com a monocultura. Eu acho que aí está uma... Tem uma imagem, acho que, muito fértil para a gente, né? Porque é isso um pouco que você estava falando. Não é exatamente a cidade em si, e mais umas relações que seriam miseráveis do ponto de vista existencial, né? Que envolvem até muita riqueza, num sentido capitalista, digamos, né? Então, o que eu acho que eles estão tentando analisar é essa nova forma de governo, né? Quando eles fazem um paralelo também de Nova York com um campo, né? Ou com uma prisão, né? Eu acho que o que eles estão... E aí tem esse diálogo muito forte com todo esse pessoal que a gente falou antes, que eu acho que espécie de elos são promovidos nessas interações e nesses territórios, nesses lugares, né? Porque quando eles estão... aí, de alguma forma, eles participam de uma ruptura com um certo imaginário revolucionário, que foi todo esse... Seria uma certa leitura de Marx, né? Então, né, da classe operária, das indústrias, das grandes cidades. Tem uma crítica implícita em certos momentos, mais explícita em outro, também um pouco desse... Quase que eles vamos dizer, constroem uma linha menor, né, do que seria do movimento revolucionário. E daí que eu acho que o habitar, né, então, o governo, então, a dominação, ela se caracteriza, né, nesse conceito de metrópole, né? Vejo também o elo explícito com 68 como uma revolução mundial, que tem um aspecto muito existencial, né? Que está muito colocado em 68, né? Por exemplo, eles mesmos citam, né, o grande lema dessa década subversiva italiana, né, que começa ali em 68, 69, vai até o fim da década de 70, né, que é queremos tudo, né? Ou também tem muitos casos do próprio Maio Francês, em que as reivindicações são extremamente subjetivas, né? E não em termos de salário, é de realmente a questão, como estava colocado no outro podcast, de mudar a vida, né? E aí, o habitar, né, eu acho que está muito ligado a isso, que quais são os vínculos produzidos nessas lutas-vidas, né? Então, que está colocado ali no, na irrupção que teve em Oaxaca em 2006, desde os anos 80, que foi construído primeiro clandestinamente, depois, do ponto de vista mais público, visível para todos, né, em Chiapas, né, o Istmo de Tehuantepec, e mesmo essa ação dos franceses, que são urbanos, vamos dizer, e vão buscar construir essas áreas, né, esses bairros autogeridos, que aí de novo tem um elo com os anos 70, por exemplo, que é essa coisa das autoriduzioni, né, em italiano, das autorreduções, né, em que os bairros começaram a se organizar e não pagar, ou pagar muito pouco a luz, o aluguel, né, os transportes, os supermercados, né, e é uma questão muito atual aí, hoje ainda, né? Então tem que vamos dizer, a luta, esse habitar, né? Por isso que falam que quem mora, vamos dizer, nas cidades, nas grandes metrópoles capitalistas, dominadas pelos estados, eles não são habitantes, né? Como eles falam, né? São turistas, são de passagem, então não tem esse, digamos, esses vínculos construídos. Aí, de novo, eu retomo um pouco esse ponto, porque eu acho que aí tem um elo, tanto lá no continente europeu quanto do nosso mais lado aqui na América, nas Américas, com povos que sempre, nunca deixaram de considerar, por exemplo, o território como algo vivo, né? Então, aí entra toda uma questão de interação entre o que a gente chama de humano e de não humano, né? Vínculo com que... no chamado aí, pensamento moderno se chamou de natureza. E também, eu acho que tudo isso está colocado num contexto de relações anti-hierárquicas, né? Porque eu acho que isso está totalmente conectado, né? A própria questão do, né, do... Você colocou aí como influência, né, do espetáculo, da separação, né? Quando tem nisso tudo, vem muito um fio aí subversivo também da autogestão, né, do autogoverno, que é o que está em pauta nessas revoltas todas globais da última década, né? O movimento das praças, e também, o que eu acho até mais interessante, são essas ocupações mais permanentes, que são insurreições, mas numa outra chave, não é contrapondo a essas ocupações das praças, até porque eu acho que eles fazem parte da mesma constelação. E se a gente olha para o Brasil contemporâneo, né, quais são as lutas mais, mais fortes, né? Então, estão aí as lutas indígenas, né, com uma presença muito importante em si mesma, que encarnam uma riqueza de relações sociais e de mundos, né? Ou seja, então, que outras considerações sobre, inclusive... Né, de onde, por exemplo, o conceito de natureza já não tem mais nenhum sentido, ou o meio ambiente, como o Davi Copenau vai falar, o que sobrou do que vocês destruíram, né, mas também influenciando o que, para falar muito rápido, a gente poderia chamar de esquerda. notícia. Todo cuidado é pouco, eu sou louco, mas é veneno na vista. Sempre é cruel, não tem saída. Na selva de concreto, só estava por dentro da ferida. Não importa o que eles vão dizer, vão tentar te intimidar. Com jogo sujo de poder, e se você não levantar, vai piorar, vai piorar. Quando cuidar da boca, não sou louco, mas tem veneno na pista. Sempre é cruel, não tem saída. Na selva de qualquer lugar, se tava com o dedo na ferida. Não importa o que eles vão dizer, vão tentar te intimidar. Com jogo sujo de poder, e se você não levantar, vai piorar. Vai piorar, vai piorar, vai piorar. Oh! Não importa o que eles vão dizer, vão tentar te intimidar. Maldito! Poder. E se você não levantar, vai piorar, vai piorar, vai piorar, vai piorar. Não, é porque a gente está entrando nessa questão do habitar, e daí eu pensei um pouco assim, se a partir disso que tu falou de habitar como luta às vidas, né? Como isso se contrapõe, como isso também tem a ver com a metrópole, isso que eles falam no livro de ser uma instituição total, metrópole como uma prisão total, né? Então, se pudesse falar um pouco dessas tecnologias e ciências de governo, né? Dessa metrópole como um nomos biopolítico do planeta, né? E daí só um trecho do livro assim, que fala também disso, da nunca se viajou tanto sem devir, né, por mapas que não dizem, não falam de um território assim, né? Então, no livro ele fala assim: é por isso que todo ato de liberdade é tendencialmente considerado pelo governo como um ato de terrorismo, porque a liberdade sai sempre de si para ressoar e multiplicar-se. E o que sai de si é um menosprezo à propriedade privada, ao espaço público, ao indivíduo livre. A multiplicação de meios de controle coincide, assim, com uma guerra psicológica que persuade as populações, não mediante a violência, mas por medo do medo à violência, para que aceitem e exijam maiores demonstrações de segurança. O encanto dos controles radica no fato de, ao contrário das disciplinas, elas terem a virtude de ser democráticos. Então, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, antes da gente voltar para o conceito de habitar. Eu acho que mesmo nesse contexto aí, né, de que a gente está vivendo a pandemia e tudo, né, todos os relatos, né, sobretudo aí da Coreia do Sul, da China, mas não só, né, a gente vê como que esse, né, questões que a gente consideraria ainda distópicas, né, ainda, vamos dizer, como futuros possivelmente próximos, estão se dando agora, né? Então, de vigilância, de controle, deslocamentos e tudo. Coisas que a gente... que não são exatamente uma novidade, porque vem, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, mas que estão ganhando, né, esse controle, ele é muito aguçado, muito forte, né? Mas também no próprio, no exemplo que você tem antes, né? da Walmart, né? Então, ou seja, você está em vários pontos do planeta no mesmo, entre aspas, lugar, né? Então também tem muito essa questão também dos imaginários. E a gente vê também, isso eu colocaria talvez desde o 68, dos anos 70, tem uma virada repressiva, né, das chamadas democracias, né, que está articulada com também um profundo aumento das desigualdades. Né, tem um texto clássico, né, que é do Samuel Huntington, um pesquisador francês e um japonês, onde eles analisam, vamos dizer, o pós-68, e eles vão ter essa leitura, até interessante esse texto do Huntington, que ele fala assim, né, que primeiro ele celebra, de alguma forma, né, que é uma tática até inteligente da parte dele, tudo que aconteceu, o 68 nos Estados Unidos, né, então, que envolve operários, mulheres, o movimento pela paz, né, contra a guerra, os estudantes, também o movimento indígena americano que se rearticula ali, e tudo, ele vai falar que isso é parte de um espírito americano democrático. Você dá uma virada no texto e falar, mas na verdade o que aconteceu ali é que eram demandas demais que caracterizavam um excesso de democracia e estavam pondo em risco a solvência do Estado e do governo. Do Estado, porque ao não responder ele ia perdendo legitimidade a essas novas demandas, e também do governo, porque as demandas significavam dinheiro e o orçamento não dava, né? Então é e a partir daí tem tem a ver com esse conceito que a gente sempre debate do neoliberalismo, que reúne então uma leitura talvez de uma classe dominante global e dos seus intelectuais, né? O Huntington sendo um deles, que tinha ido longe demais, né? O próprio antropólogo anarquista David Graeber vai fazer um elogio, entre aspas, ao estado de bem-estar social, que vai dizer que nos países onde o estado de bem-estar social estava mais forte, isso não acomodou as pessoas, como o pensamento conservador vai dizer muitas vezes, mas sim ativou, né, a barra da sobrevivência não está tão alta, ter baixado um pouco, permitiu também novos imaginários, novas práticas ganharem força. Né? E aí a gente vai ver nesse último período, então, esse aguçamento da repressão. Né? Tem um livro, por exemplo, muito interessante de um Foucaultiano americano, o Bernard Harcourt, que fala da guerra contra a população nos Estados Unidos, né, que vem aquela coisa da contra-insurgência, que era sempre, né, então, combatendo os outros, né, os outros, os colonizados, fora dos Estados Unidos, e também depois os colonizados dentro, né, só vê a repressão toda aos panteras e aos vários grupos que se levantaram naquele período, e passa a ser uma guerra contra a população em geral, até. E aí tem esse elemento, vamos dizer, mais cibernético, é muito importante, mas é mais geral, né? Então, acho que quando eles pensam, então, essa nova dominação, de alguma forma, acho que é por aí que eu compreendo esse conceito de metrópole, né? Ou seja, essa governança aí. Se a gente vê, por exemplo, os próprios números da repressão, por exemplo, tanto no Chile quanto na França, né? Então, a França, a partir dos coletes amarelos, né? Então, de um ano e pouco para cá, né? São números assim totalmente absurdos e inimagináveis há pouco tempo atrás, né? Tanto de dezenas de pessoas que perdem olhos, né? Perdem mãos ou pedaço dos dedos, milhares que são presos, e um número maior ainda processados, né? Que é uma repressão que vai continuando depois, né? Para dar, vamos dizer, um bom exemplo. E no Chile, num contexto ainda mais duro, números ainda mais altos, né? Então, acho que tem uma toda essa carga repressiva intrínseca, vamos dizer, ao Estado e suas articulações, né, com, né, um sistema político econômico também com o capitalismo, vai tomando, né, outra qualidade. E eu acho que esse é um elemento fundamental, né? Se a gente pega mesmo toda a questão de Chiapas, né? O jeito como eles surgiram como movimento armado, mas quase não foram uma não são uma guerrilha no sentido mais tradicional, né? Acho que é interessante, né? Nesse caso, as armas foram realmente de vamos dizer, de autodefesa, né? Mas abriram esse espaço todo político, existencial, e a partir daí eles começaram a poder ampliar os vínculos criados e começaram a ampliar esse habitar. Acho que realmente é muito... Acho que é rica essa oposição deles entre o habitar e a metrópole. Isso leva a duas questões importantes, né? Que, em primeiro lugar, quando a gente pensa do ponto de vista desse processo de repressão, de fato, ele é uma repressão inclusive pela organização da relação alienada com o espaço, né? Essa noção... tem um conhecido meu que ele fala muito sobre a questão do shopping center, né? O shopping center, ele é um bom símbolo da metrópole, assim, porque ele apaga qualquer tipo de diferença, né? Porque, assim, se você tá num shopping center em São Paulo, ele fala assim, se de repente você entra em coma e acorda num shopping center numa cidade qualquer, você não sabe em que cidade você está, né? Porque todos os shopping centers são iguais, né? E a estrutura do shopping center leva a uma forma de relação com o espaço em que ela é uma forma de relação que ela é fetichizada, espetacular, alienada, né? Quer dizer, o uso do espaço, ele não é um uso estritamente falando, né? Como eles colocam quando vão pensar, por exemplo, a noção de habitar. Habitar é usar o espaço, né? Mas não se usa o espaço no shopping center. No shopping center é um conjunto de vitrines, né? E mesmo nas cidades menores, por exemplo, quer dizer, hoje você tem shoppings por todas as cidades e aquelas que não tem como objetivo ter um, né? Assim, é uma coisa... Que é de um grau de repressão profundo, não no sentido necessariamente da repressão como biopolítica, ainda que exista uma questão muito importante, sim, da disposição das populações e da repressão no sentido mais clássico, né, no sentido de porrada mesmo, mas no sentido de estabelecer relações alienadas com o ambiente e com o viver, né? Eles têm... alguns trechos nesse livro que são bem interessantes, aqui que eles vão falar sobre a questão da miséria dos ambientes, né? Mais que arremeter contra as formas injustas, ilegítimas e autoritárias com as quais se encobre, de fato, o poder, o que é crucial aqui e agora para as nossas existências, é neutralizar imediatamente o crescimento histórico desse vazio que foi produzido e preenchido pela gestão governamental por meio de polícias, urbanistas e engenheiros sociais que se colocaram entre cada um de nós e o nosso fazer. Quer dizer, a ideia da mediação como forma de estabelecimento de alienação e, portanto, como estabelecimento de forma de controle, acho que é uma coisa muito, muito rica e muito interessante, né? E aí passa a questão de como que a gente pode construir, inclusive, eu estou pensando aqui não só nas cidades pequenas, mas num outro conceito de metrópole também, que eu acho que perpassa aí, que eles também falam um pouco no livro, que é a ideia da metrópole como oposição à colônia, né? Aquela relação entre... Sim. Entre uma metrópole europeia, né? E um espaço colonizado. E como essa relação, ela é um protótipo que se mantém mesmo quando não estamos falando estritamente de imperialismo, né? Da relação com metrópoles no sentido de países de primeiro mundo, ou países centrais, ou como queira chamar. Mas como a própria metrópole coloniza todos os espaços, inclusive dentro de determinados países, né? Porque é essa noção de alienação em relação ao espaço que é muito profunda. Eu acho que aí que entra o habitar, né? Como contraponto direto a isso, né? Eu acho que tem um desafio, porque eu acho que não é que o livro não dê conta, mas eu acho que é também uma parte de um desafio para para todos nós, assim, de como que isso se coloca no contexto da cidade, porque muitos desses exemplos, parte do México, parte da França, se a gente pensar aqui também, eles envolvem também, vamos dizer, ainda que não, que tenha esse questionamento, né, que eu falei antes, né, para falar mais próximo de você, né, entre o shopping e a monocultura, né, ambos são celebrações da monocultura, né, e da violência e do, vamos dizer, da eliminação das formas distintas de vida. Como que seria isso no contexto das grandes cidades? Porque o que eu estava comentando, né, que no México, claro que Oaxaca é a capital de um estado no México, esse não tanto, mas no Istmo de Tehuantepec, em Chiapas, são, vamos dizer, comunas ou autogovernos que criam uma dissidência da metrópole. Né? É como que seria pensar isso dentro da própria metrópole, então, que começaria a deixar de ser. O ponto decisivo, pelo que eu compreendo, do habitar é isso. Os novos vínculos são criados. Né? Então, entre as pessoas, mas entre as pessoas e o muito mal chamado o seu ambiente. Tem toda essa questão que acho que é muito rica e é urgente, né, pensar isso no contexto da cidade. Tem esses movimentos, né, das hortas, né, do que são, né, permacultura, que vão na, né, mesma luta aqui em São Paulo, né, pelo Parque do Bexiga, né, que o Teatro Oficina Poxa, né, tem as várias redes aí de apoio em relação, né, cidade-campo e tudo mais. Mas eu acho que tem esse aspecto que ainda está sendo um pouco elaborado, e eu coloquei até em termos de desafio, que é como imaginar e criar essas relações nos centros urbanos, ou se se trata, como às vezes até pode parecer, de simplesmente desertar. Que aí seria essa linha um pouco também, que outro nome, que é o Giorgio Agamben. E nisso acho que aí tem um debate interessante com uma outra elaboração, tendo também boa parte dessas referências comuns, é mais, vamos dizer, da construção, né? Um pouco essa disputa de instituinte-constituinte, eu acho que ela é interessante nesse aspecto. Estava pensando um pouco também no teu livro, já tu também acaba falando um pouco da Stengers, enfim, e como, e daí pensar um pouco assim, como essas alternativas infernais, né, são colocadas, né, que essa ideia de que é preciso, né, de que não temos escolha, de que essa é a única saída que temos, né, e isso acaba sendo usado como desculpa para várias questões, tanto para mega projetos ou para aumento de vigilância, né, e a gente está num momento desses, assim, né, agora. Então, como nesses momentos, assim, também surgem esse discurso dessas alternativas infernais, né? E tu fala um pouco disso da Stengers no teu livro e tal. Enfim, meio atropelando a discussão do habitar, mas eu fiquei pensando nisso agora. Não sei se tu quer falar um pouco. Duas coisas que me vêm imediatamente ao te ouvir, né? Tem um aspecto que é também... A gente vive hoje uma sobreposição de crises, né? E tem, né, a vertente, vamos dizer, neoliberal da metrópole, para conversar com o conselho, né, que tá muito analisada de forma muito interessante pelo Naomi Klein na doutrina do choque, né, vamos dizer, a crise, como ela é aproveitada para essas maldades todas, né, para emplacar coisas que eram impossíveis antes, né, e isso está colocado, né, a gente tem essa sobreposição, porque tem uma crise ainda econômico-financeira de 2008, que não está exatamente resolvida, não sou economista, mas acho que tem um sentido isso. Tem a crise da chamada democracia representativa, né? Tem uma perda de legitimidade meio generalizada desses regimes democráticos, tal como vem se desenvolvendo nos últimos anos. Tem a questão da emergência climática, né? Que é um movimento que vem também de algumas décadas, mas tem ganhado força e tem ganhado também... em certos países, um peso muito forte dos bem jovens, né, dos adolescentes, tudo mais. E agora mesmo com a pandemia. E o conselho, uma das partes que eu acho também mais interessantes do livro é quando eles falam dos terremotos na Cidade do México, no México e na Cidade do México, né? De 85 e de 2017. E um pouco o ponto que eles defendem, que eu acho que é super interessante, que é o contrário, o que está muito forte no imaginário político conservador, mas não só, que é que o caos, né? Ou seja, esse sentido pejorativo de anarquia, né? Que isso gera caos e que tudo dá errado, e que aí é a guerra de todos contra todos. E o que eles trazem, e eu acho que isso é um exemplo precioso, como que os dois terremotos na Cidade do México, eles geraram também ações de solidariedade, como que o caos, justamente, ele é mais resultado, dialogando com o que eu falei antes, da doutrina do choque, dessas intervenções, do que das situações onde as pessoas podem ter uma margem para criar novas relações ou reativar ou inventar. E isso, no contexto que a gente está vivendo agora e nesses dois exemplos do terremoto no México, acho que responde um pouco que talvez sejam momentos também em que a alternativa infernal perca força, né? Porque justamente a gente tem um certo mundo ruindo. Uma parte aí do pessoal Ticum, Comitê Invisível, eles sempre tiveram um pouco essa linguagem um tanto apocalíptica, que até pode incomodar algumas pessoas. Eu mesmo, às vezes, ela não me convence tanto, mas a gente pode dizer que os acontecimentos têm dado uma certa razão, né? Então, acho que é interessante pensar esse contexto de crise eu acho que ele pode ajudar a desarmar essa própria alternativa infernal, porque várias coisas estão acontecendo como respostas inevitáveis até de governos e parlamentos conservadores, que são coisas que eram impossíveis antes. Né? E também eu acho que isso pelo menos está dando uns avisos brutais para todos e todos terráqueos, né? E outro aspecto que eu acho que da Stengers que é muito interessante, né? Que ela inclusive quando eu tive com ela, quando fui visitar ela na universidade dela lá de Bruxelas, e ela acho que é uma das frases mais interessantes que está no mais importante do livro do Marx Selvagem, que é um pouco deslocar a ideia de luta de classes para pensar entre, vamos dizer, clássica, né, entre burguesia e proletariado, para entre os caçadores e as bruxas, né, que seria um caminho, uma trilha mais potente hoje em dia para pensar a esse conceito clássico do de classes, né? Ou seja, a gente estaria ou do lado dos caçadores ou das bruxas, né? E isso acho que tem muito a ver com toda essa conversa que a gente está tendo aqui, porque talvez se tenha alguma coisa universal seja a bruxaria. E se a gente vai ver todas as tradições, conhecimentos, relações de todos os povos, a gente sempre chega nisso, né? Em qualquer lugar. E justamente isso é um tesouro, às vezes escondido, às vezes deixado mais no âmbito de um certo segredo, de proteção, tudo, mas que são fundamentais para a luta e para pensar fazer o que significa a revolução hoje, né? Porque eu acho que essa geração, né, desses, né, que o tem colocado também, eu acho que parte de todo esse debate mais, como se diria antigamente, estratégico, mas tem o sentido de pensar o que é uma revolução, né? E aí tem a ver com toda a questão que vem desde 68 também do cotidiano, tudo mais, mas eu acho que tem essa dimensão também, como eu falei antes, um pouco mais existencial, até porque o próprio conceito de vida, de seres vivos, muda, né? E aí, de novo, então, tem essa presença, eu acho, para a gente, fundamental dos povos indígenas, né? E do que compreendem por mundo, relações, política, né? Antes da gente voltar nessa questão do dever indígena, né, das lutas, que eu acho que é realmente uma coisa que é fundamental, tu falou dessa questão das bruxas, né, e eu lembrei da Silvia Federici, né, do Caliban e a Bruxa, e do... Tava lendo o Mulheres e a Caça às Bruxas, em que uma das teses dela, inclusive, é que na raiz, né, portanto, no berço da formação disso que a gente, para dialogar com o texto, né, que a gente está chamando de metrópole, tá lá uma forma de violência e de relação com o feminino, com as mulheres, e inclusive com o saber, que é a questão da caça às bruxas, né? Eu acho que, é só para fazer uma breve digressão, já é, sei lá, o terceiro ou quarto episódio em que a gente fala um pouquinho sobre a questão da Silvia Federici. Eu acho que, Dance, é inevitável a gente voltar a falar disso em um episódio específico, né? Eu acho que tem algumas contribuições interessantes para a gente pensar a relação entre patriarcado e isso que a gente está chamando de metrópole, né? Ou, dito de outra forma, um capitalismo global e globalizado, né? Eu acho que a contribuição da Silvia é extraordinária. E, de novo, qual que é a, vamos dizer, que ela, de onde ela vem em termos de luta? É do operaísmo italiano, né? Dessa extraordinária experiência da autonomia italiana dos anos 70, né? Então, que ela vai propor, né, esse, digamos, novo movimento feminista italiano. Depois ela vai para os Estados Unidos, né, também passa pela Nigéria, né, toda a questão do debate de salário doméstico. Eu acho que ela faz no Caliban e a Bruxa é extraordinário. Eu acho que é um livro, é um novo clássico, digamos, né? E como que ela consegue, que eu acho que é também um nó um pouco das nossas lutas contemporâneas, como que se articula a questão da classe e, para falar rápido, da diferença. Eu acho que ela consegue fazer isso do jeito que ela critica e, ao mesmo tempo, dialoga com Marx e com Foucault, e, ao mesmo tempo, destrói eles, né, num sentido interessante, assim, né, de falar, vocês, várias fragilidades do pensamento de vocês é porque vocês pensam como homem, né, vocês ignoram totalmente os corpos das mulheres, né? E mesmo falando, então Marx, vamos pensar em fábrica, então vamos pensar na fábrica, tem que anteceder a própria fábrica fabril industrial, né? Que é a fábrica dos trabalhadores, né? O útero, o corpo das mulheres, também não só esse de parir, mas também de alimentar, vestir, limpar, né? Dar amor, né? Então tudo. Então eu acho que a contribuição, como ela consegue articular todas as questões, eu acho que é um livro extraordinário. E outro aspecto que também me chama a atenção é a questão da pesquisa, né? Porque o conselho, né, o comitê, né, todo movimento, na verdade, é um movimento também de pesquisa, né? E poderia até usar a palavra ciência, né? No sentido, digamos, talvez mais selvagem, que é isso, vários, né, várias autoras, né, inclusive a Caroline Mercant, que o Conselho cita também, né, Morte da Natureza, a Silvia trabalha isso, tem a Cage, né, tem várias que vão justamente falar que das pessoas mais científicas, vamos dizer, de busca, né, de pesquisa daquele momento, né, do começo aí da era moderna, digamos, eram as bruxas. Tanto que o Paracelso, né, que vai ser um dos primeiros livros sobre a medicina moderna, ele vai beber muito nessas fontes, né? Então, por isso que ela insiste muito também na história das parteiras, né, de uma ascensão de um certo saber médico masculino, que também tem a ver com a questão de classe. Eu acho que mas tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, né, de como, e o que a Stengers falava, né, Stengers vai ser uma pessoa que vai traduzir a Starhawk, né, que é essa bruxa neopagã da Califórnia, mas que esteve muito forte em Seattle, em todas essas lutas das últimas décadas, né, então ela vai muito tratar isso, um pouco essa tensão, que seria também uma quase que uma ciência subversiva, uma ciência revolucionária, né? Eu acho que aí tem a ver também com essas tecnologias, né? Tecnologias de vida, né? Que aí, de novo, né, se a gente pega, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela extrai, né, os conhecimentos dos povos chamados tradicionais, né, que não só mantiveram essas plantas vivas, mas também o conhecimento, né, sobre elas. Né? E aí eu acho que tem todo um sentido anticapitalista muito interessante, né? E de também o que está em pauta também agora, né, da questão da nossa saúde, né, do que também essa a vida capitalista é extremamente tóxica, né? Como a gente é envenenado o tempo todo, né? Todos esses dados da poluição ter diminuído nas cidades, né? É de novo um pouco parte disso que eu estava falando antes, do tem novos possíveis que emergem aí concretamente, né? Acho que tem uma acho que é um aspecto também tem brechas, né, que foram abertas agora nesse último período. Eu acho que isso, né, se a Federici, mas eu poderia falar também de várias outras contribuições também do próprio do feminismo negro americano, né, e também de como que o movimento revolucionário por toda parte tendeu em sua a desprezar ou às vezes até eliminar todos esses saberes vidas menores, né? E eu acho que um pouco que permeia várias dessas contribuições que a gente está citando por aqui é de pegar isso ao revés, né? Eu acho que tem uma justamente que talvez ali que esteja essa força, né? Ele mesmo termina com os Panteras Negras, né? Que tem esse lado espetacular das armas e que, de alguma forma, no enfrentamento, eles acabaram... Tinha esse predominante mesmo de uma própria visão também muito masculina, né? Militarista, também que foi talvez ganhando mais força com o tempo, mas o período onde eles florescem é também o dos cafés da manhã de graça, né? A primeira ação, se eu não me engano, é para garantir uma faixa de pedestre, que era numa região, numa rua, acho que de Oakland, onde as crianças eram atropeladas, né? Então eles então são também, acho que isso que é interessante desse momento contemporâneo, de valorização um pouco também desse do que seria visto antes como micro, num sentido pejorativo, né? Que não importa tanto, né? E esse vínculo também com esses outros fazeres, né? Então, mesmo pelo que eu entendo, é o James Scott, né? Que é um pensador anarquista americano, eu acho que ele cria carneiros. Assim, pode parecer uma coisa sem importância, mas eu acho que compõe também uma mudança de compreensão, né, do que seria uma Star Hawk mesmo também. Ela é uma figura importante da permacultura. Eu acho que esses novos vínculos, eu acho que conectam muito... embora nesse caso não estejam explicitados no livro, do Conselho Noturno, eu acho que eles estão aí, fazem parte também dessas práticas que não são exatamente novas, mas que estão mais em evidência hoje e acho que compõem aí esse imaginário, como eu estava falando, né, que a turminha do que está parte dessa constelação e do Comitê Invisível e tudo mais... Eles têm muita essa coisa de fazer o pão, de criar, de cultivar a terra, né? De criar alguns animais, né? De também toda uma... Por exemplo, a ZAD tem uma coisa muito... Um vínculo territorial muito forte e de um território que é lamacento, né? O Bocage lá, que seria sempre um pouco, sempre foi essa vez nossas grandes cidades, né, sobretudo o Rio, mas não só, né, a região do Mangue, é sempre o que foi desprezado e tinha que ser aterrado. Né? Então tem uma inversão de perspectivas que eu acho que é interessante aí. E aí eu acho que tem a ver tudo também com as bruxas, né, onde as bruxas habitavam. Também são esses territórios, né, a montanha, também ou tem um pouco essa, esses territórios, vamos dizer que eram, que eu diria até, no bom sentido, selvagens, né? Bom, tem só para os ouvintes aí dois jabás que eu queria fazer antes de passar a palavra para a Dance aqui, que é o seguinte: falou sobre a Silvia Federici aí, e já falou algumas vezes sobre a questão do autonomismo italiano. Nós temos um episódio sobre isso, né? Nosso episódio 8, Autonomismo e Hacktivismo, com o Desobediente e Leo Folletto. A gente discutiu bastante sobre isso, e foi um dos episódios que a gente falou sobre a Silvia Federici. O nosso último episódio, mais recente, o episódio 11, Anarquismo Pós-Colonial, a gente falou bastante sobre essa questão dos panteras e sobre o desenvolvimento do que depois foi chamado de anarquismo negro, e que parece ser justamente um desdobramento dessa contradição que tu falou, que é essa questão assim, de um processo muito das armas, né, de um machismo, assim, macho, né, de uma postura de macho, etc. e tal, que leva a algumas contradições, mas que ao mesmo tempo também está associado a esse aspecto de tentar criar autonomia, ou dito de outra forma, talvez, para fazer uma ponte com o que a gente está falando sobre o livro, criar um habitar, né? Quer dizer, que a luta, a bravata, ela tem limite, né? E que é preciso construir algumas questões alternativas. Mas a Dance ia falar aqui, eu queria dar um pouquinho espaço, uma fala para ela. Não, se já quiser comentar agora, daí depois eu retomo. Tá bom. Não sei se ele quer comentar a tua colocação, Jean. Não. Jean? Não, fala você. Não, eu tava... Porque agora eu ia tentar voltar um pouco para a questão... Eu falei muito. Para a questão do habitar, assim, essa questão do devir índio, assim, né? E, bom, pensando não só o livro, né, o conselho, do Conselho Noturno, mas pensando um pouco a partir das cosmologias ameríndias, assim, né, o habitar, ele tem a ver, então, com criar relações, né, as relações que criam os territórios, né, então, e na verdade são relações não só de humanos, como humanos, não humanos, ou enfim, humanos e extra-humanos, né, como tu já disse, né, formando, na verdade, um contínuo, né? Na verdade, quando tudo vem ao contato de tudo, né? E, então, essas... É uma forma também de contaminações mútuas, né? Para compor mundos, né? E, então, não sei se tu quer entrar um pouco nessa questão do devir índio, daí pensando mais para esse lado, assim. Eu acho que tem uma... Eu vejo, assim, pelo menos três elementos onde isso aparece muito nas lutas contemporâneas. Eu acho que isso está com todo esse pessoal que a gente está conversando aqui, né, além de nós três, né, que acho que isso surge com força, né? Eu acho que um primeiro aspecto, que eu já citei um pouco antes, é a questão de pensar a terra, vocês preferem o território, mas também a terra viva, né? A terra não é, né, é o exato oposto, né, do recurso natural, né, tudo. A terra, diriam muitos desses povos, somos nós, né? Não tem essa dissociação entre as pessoas, né? Tem aquela cena, por exemplo, bonita, né, do filme Terra Vermelha, se não me engano, né, que saiu, filme brasileiro, né, sobre a questão Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul, né, o jovem ali enfrentando o latifundiário, ele come a terra. Tem uma cena dessa que tem esse vínculo com a terra, que também está ligado a uma terra, então, uma terra viva, né? Se a gente pega, por exemplo, o livro, que eu acho que é um dos mais importantes da história do que a gente chama de Brasil, né, que é o livro Davi Kopenawa, com um parceiro dele, Bruce Albert, A Queda do Céu, né, que é de uma importância, assim, fundamental, né, porque ele justamente conseguiu nesse bom encontro, né, entre o intelectual, o xamã, o líder político Yanomami, com o antropólogo ativista francês radicado aqui no Brasil, né, e que fala muito bem Yanomami. Aí o Davi grava, vamos dizer, um manifesto cosmopolítico, né, porque não é político, porque a política não está dissociada do que a gente pode compreender como cosmos, né, e é um documento que é incrível, né, mas a gente poderia ter, né, e isso vai surgir e tem surgido também centenas de Davis aí com outras também perspectivas vindo de outros povos, mas essa concepção que a Terra não ela é habitada no sentido forte, né, então no caso aí do Davi, o que ele conta, né, que eles sopram, né, e acuando, né, a casca de uma árvore, né, faz um pó, e aí joga, e a partir disso tem uma longa formação xamânica, né, que poderia ser comparada com qualquer formação aí universitária, ou para se tornar um músico, ou para qualquer saber, né, cozinhar, qualquer saber, assim, uma formação profunda, né, uma escola, né, que fica de transmissão também de conhecimentos ancestrais. E a partir daí tem um contato com os espíritos Chapiripê e como eles mesmos vivem essa expansão do capitalismo, né? E também a terra digamos, se expressando, né? Então, tanto quando uma árvore grita, quando cai, quanto também a beleza também do chapiris que desce, ficam dançando, são pontinhos luminosos, né, infinitos, assim, e todo isso tudo está no livro, não faz sentido repetir tudo, mas tem esse seria um primeiro elemento, eu acho, que isso inspira muito, acho que está muito colocado em vários movimentos, sobretudo nesses que eu chamaria, então, quanto os grandes projetos inúteis. Eles aparecem muito, os elementos. Por exemplo, o debate no Peru, que você não pode, né, com as novas técnicas de mineração, implodir uma montanha, porque ela é sagrada. Isso, inclusive, vai ter consequências, né? O que o Davi também fala, e aí está colocado um pouco na queda do céu, né? Que também são imagens interessantes para pensar o que está acontecendo nesse exato momento no mundo, né? Então, esse é um aspecto. Um segundo, que eu acho que também vem com força, e aí a gente pode falar de um antropólogo que teve aqui no Brasil, também no que a gente chama de Paraguai, né, com os Guarani, com os Guaiaqui, teve um pouquinho com os Yanomami, que é o Pierre Clastres, né, que vai dizer que essa política ameríndia, né, o que ele chama de sociedades primitivas, sem o sentido, um possível sentido pejorativo poder ter nessas palavras, elas são, e o Ailton Krenak depois vai reforçar essas palavras num outro texto, elas são naturalmente contra o Estado, né? São constituições ativas de vamos dizer, agenciamentos políticos que, onde, vamos dizer, contra o um, né? Então, e isso se coloca como, mesmo, né, nessa elaboração do cluster, né, então que a chefia, né, é um chefe sem poder, que é mais de ocupar um lugar, que tem uma função de porta-voz, né, em debate mais contemporâneo, por exemplo, Beatriz Perrone Moisés já fala também que o chefe é quem organiza, quem dá a festa, né, que é uma festa não só celebração, porque também tem elementos de guerra e pode virar a qualquer momento, então tem todas essas, e a própria ciência de guerra tem outras camadas em relação ao que a gente vai compreender, sei lá, das guerras imperialistas, por exemplo, né? Então, isso também está muito presente, que eu acho que, desde novo, de 68, a gente tem, nas lutas contemporâneas, isso não é exatamente novo, mas acho que se reforça a partir desse período, que são lutas, para falar muito rápido, menos ou não verticais, né? Então, tem, a gente vai, 68, em todo lugar do planeta, coisa estoura. A gente... É difícil, né, nomear uma liderança exatamente nesses casos, né? Ou seja, não é isso exatamente que foi o mais interessante, o mais contundente, né? Aí pode falar, em alguns lugares teve uma figura, mas se a gente for cavar ali, não é o relevante, eu acho, da questão. Então tem todo esse aspecto que eu acho que tem a ver com o que a gente poderia chamar de uma política libertária, E o terceiro, acho que é muito importante, é um bloco, digamos, que tem a ver com o que eu falei antes do Davi, como que esse anticapitalismo, ele é cosmopolítico, ou como ele envolve, né? Ou seja, coloca a questão para a gente, e aí de novo volta a questão de classe e diferença que eu tinha citado antes, que é a questão que existe um planeta, isso é bem concreto, material, mas existem também muitos mundos, né? Então como que isso se coloca? Se a gente pensa que somos todos, claro que de maneira diferente, em aspectos mais ou menos cruéis, atingidos pelo capitalismo, então isso envolve também toda uma questão existencial e também de saúde, né? E aí, por exemplo, é só ver a epidemia de saúde mental que a gente vive em todas as sociedades capitalistas, né? Ou seja, realmente é um sistema que faz mal para as pessoas, adoece as pessoas. Claro que cria uma certa riqueza que é muito desigualmente distribuída, e mais ainda nos últimos tempos, mas é sobretudo, né, tem um pouco uma questão que eu acho que aí se coloca um pouco. Eu sempre tenho uma dificuldade com essa palavra, mas ainda não consegui encontrar ou elaborar outra, mas é um pouco a luta como cura. E aí nisso vem também a questão dos chamados psicoativos, né? Assim como eu falei que a bruxaria, um pouco antes, seria universal, ou melhor dizendo, está presente em todos os povos, parte disso também são esses transformadores de consciência, também de conexão com esses outros mundos, e isso não é tanto, vamos dizer, um papo mais hippie, mas eu acho que é uma coisa muito mais séria, até porque envolve protocolos também de uso que são delicados, porque não é exatamente um liberou geral, porque envolve perigos, riscos, e justamente também todos que usam têm envolvido nos próprios ritos de proteção para poder. Também tem toda uma questão de descoberta e tudo. E eu acho que isso envolve toda uma questão política, de pensar a política como criação e experimentação, né? Por isso que do que a gente vai ver aí de vários também desses movimentos contemporâneos, as conexões entre o que a gente chama de política e de arte também são muito presentes, né? E o México tem uma questão importante aí, porque todo, por exemplo, essa questão do cogumelo, né, o boom mundial que teve, tem muito a ver com um banqueiro, mas também que era micologista amador, que foi para Oaxaca, para a região de Oaxaca, encontrou a Maria Sabina e tomou um cogumelo, e dali ele escreveu uma matéria na revista Time. E dali também que, como com a proximidade também do México com os Estados Unidos, isso um pouco colocou isso em pauta, e com o peso dos Estados Unidos, tudo tem muito a ver também com o que vai ser depois toda a questão, né, que em paralelo se descobre, né, o LSD, e todo também um movimento subversivo, né, que alguns vão dizer que, por exemplo, que os anos 60 e 70 também tem a ver com ácido, que foi um ácido nas próprias relações sociais daquele momento, né, ele um ácido, vamos dizer, ele dissolveu parte delas, né. Eu acho que aí tem um aspecto também que é interessante, é como eu compreendo, né, falando um pouco mais de calma, esse devir indígena das lutas contemporâneas. Eu estava pensando um pouco nessa questão de como esses outros não-humanos ou extra-humanos, assim, eles compõem, né, na maioria dos grupos, pelo menos os povos ameríndios das Terras Baixas e muitos povos quilombolas, assim, né? Esses extra-humanos, eles compõem corpos, eles compõem pessoas também, né? E então, como tudo está ligado a esse habitar, ao território, e como habitar, na verdade, não se habita um território, né? Se habitam relações, né? Então, que não tem como não estar totalmente conectado e fazendo essas trocas o tempo inteiro, e que a vida, ela é produzida, né, através das trocas, se produz mundos através dessas relações, né? E então acho que um pouco dessa questão do devir indígena, assim, né, passa um pouco por aí também. Eu, e tem assim uma quase Eu acho que também a gente poderia pensar, vamos dizer, numa política animal, numa política vegetal, que pega também todo o revés de um discurso poderoso e super conservador, por exemplo, quando fala da lei da selva, ou quando fala que uma coisa é selvagem, então está falando, né, que é ruim, né? Quando, até quando a própria, os críticos do capitalismo falam de capitalismo selvagem, e também a frase, né, que eu acho que é romana, mas que depois o Hobbes fica famoso por ela também, né, que o homem é o lobo do homem, né? E aí, se a gente for ver vários dos cientistas que trabalham com, seja grandes primatas, também biólogos, e também os intelectuais ameríndios, a gente vai ver que a lei da selva não é exatamente essa, falando que é um mundo idílico, que é claro que não é disso que se trata, mas tem relações de cooperação, de solidariedade entre as árvores, que se comunicam inclusive, né, por baixo, né, tanto que muitos aí, biólogos vão dizer que o barato não é em cima, é sim embaixo, né, que tem uma riqueza ali de relações. Então tem cogumelos que podem medir quilômetros e que aí seria uma, entre aspas, né, internet aí das árvores, né, ou como que também vários grandes primatas resolvem conflitos, né, tem a turma que é mais violenta, os chimpanzés, mas tem os bonobos que seriam, né, que resolvem conflitos também, fazendo um para o outro carícias sexuais. Então tem toda uma, eu acho que o habitar envolve isso mesmo, que o Nancy falou aí desses vínculos, né? Ou seja, que vínculos que estão colocados aí, né? Ou seja, como não, o que os chamados modernos separaram está totalmente equivocado num duplo sentido, no sentido de compreender como que as relações se dão, mas também num sentido extremamente conservador, né? Porque o que eles estão sempre falando é que é assim mesmo, né? Quando a própria lei da selva, né? Ou quem vai, por exemplo, quem trabalha com os lobos, né? Só que os lobos têm relações entre eles de solidariedade, né? Ajudam muitas vezes o lobo velho, o lobo jovem, a loba, né? Ou seja, tem toda uma longe de ter qualquer harmonia, porque os conflitos estão lá e são fortíssimos, e tem também uma questão ali de defesa do território também muito forte, mas eu acho que até do próprio nosso mesmo imaginário político, eu acho que a gente tem muito até o que aprender mesmo, né, com isso. E acho que então, os povos que não acreditavam que existia uma natureza, né, então que onde tudo, a forma como eles vivem, pensam, agem, tinham suas relações, não leva isso em conta. Eu acho que tem uma riqueza até também propriamente subversiva aí presente, né? Isso, por exemplo, no século XIX, né, a Rosa Luxemburgo mesmo vai dizer isso, né, que a antropologia teve um papel interessante porque ela ajudou no próprio campo da ciência a desmistificar verdades burguesas sobre a família patriarcal, sobre o fato que a propriedade sempre privada sempre existiu, né? E é interessante ver como muitos desses povos tem um desconforto existencial com a concepção burguesa capitalista de propriedade privada, né? Onde possuir a terra é um contrassenso brutal, né? Você ser dono da terra, né? Então, eu acho que tem uma... Eu acho que qualquer anticapitalismo, além de ser mais interessante e belo do ponto de vista existencial, que se não se alimentar, não compreender essas subversões que transbordam, vamos dizer, com compreensões habituais, mesmo dos ditos revolucionários, eu acho que aí tem realmente uma carga subversiva que está sendo ativada. E eu acho que isso é extremamente... Isso está colocado ainda mais nesse contexto, de novo, né, de crise, né, como a gente vive agora, né, onde está, onde, né, isso está escancarado à nossa frente, que não está indo bem, né, não está indo bem, as pessoas sofrem, né, as destruições todas, né, a pobreza, né, as desigualdades, Então, eu acho que tem aí uma riqueza de mundos que eu acho que aí envolve realmente, acho que a noção de habitar, acho que dialoga bastante com isso tudo. I'm a little under the weather today. Too much pepper spray can make a brother congested, you know what I'm saying? But the harder they hit us, the louder we become. Kind of like the skin on a drum, you know what I'm saying? I was born botanical, the soul of an animal. Deep beneath the layers, I sink my roots. No need for mechanical, I come strictly organical. When I need to feast, I look to the east. That's why I'm never scared of the beast. Even though they try to prey upon me, I'm protected by the one always greater than me. So now I reveal to thee, because you wanna see the contour of my mystery, the strength of my arches, the color of my conscience, the way that I process my diction. Some fact, some fiction, some mystery and some future fantasy. I'm the trunk that holds the branches, the leaves that do the dances. My flowers romantic, my love gigantic. From Africa, transplanted transatlantic. In the heat of the sun, I bring shade for everyone. Like the beat on the one, I'm the skin on the drum. Keep on living with the fullness of the one, like the heat of the sun or the skin on the drum. I keep on living with the fullness of the one, like the heat of the sun or the skin on the drum. I keep on living with the fullness of the one, like the heat of the sun or the skin on the drum. I keep on living with the fullness of the one, like the heat of the sun or the skin on the drum. Fully marinated, and now I'm ready for the fire. So you can fire one, fire one. Fire too. See, I've been fully marinated, and now I'm ready for the fire. So you can fire one, fire one. Fire two. Fire one, fire two. Fire one, fire two. Fire one, fire two. See, I've been fully marinated, and now I'm ready for the fire. See, I'm beginning to perspire. Eu acho muito doido que, em certo sentido, isso leva a gente a retomar, por exemplo, o texto do Kropotkin, né, cara, do século XIX, isso, ajuda muda, um fator para dar evolução, que ele aponta lá no século XIX, ele era geógrafo, né, então ele aponta lá no século XIX muito disso que tu falou, quer dizer, não só todos esses elementos da cooperação, da ajuda mútua em... animais não humanos, né? E aí é interessante que a pesquisa de comportamento animal ela avança no século XX, no século XXI, para mostrar que não, a cooperação ela parece ser uma coisa muito extensa, né? No Sim. sentido de que não é uma coisa assim que tu precisa ser um primata com um cérebro grande ou coisa que o valha para você cooperar, né? Quer dizer, você tem várias espécies de peixes, por exemplo, que cooperam, ainda que num sentido mais estreito, né? Mas cooperam, claro. E o Kropotkin vai juntar essa, claro que numa visão um pouco preconceituosa, em certo sentido, uma visão de um homem branco do século XIX, né? Um europeu do século XIX, mas a observação de geógrafo dele de que você tem várias sociedades que ele chama de selvagens, né? Que são fundamentadas na ajuda mútua e no apoio mútuo. E o que ele vai propor como tese é uma tese que ela é uma tese complicada, é uma tese meio positivista, que ela vai dizer no sentido de que o apoio mútuo é meio que a essência da vida. Mas, por outro lado, quer dizer, quando a gente faz essa aproximação da ideia do Kropotkin com esse devir indígena das lutas, quer dizer, é engraçado que a gente tá na virada do século XXI, já entrando aí num mundo quase que à beira do apocalipse, e a gente vira e fala, olha só que interessante, será que se a gente pegar esse cara aqui que era do século XIX, né? Ou no teu caso, por exemplo, essa discussão sobre Marx, né? Será que se a gente pegar esses velhos brancos europeus mortos do século XIX e fazer uma aproximação com uma discussão com uma cosmopolítica, será que não gera algo de muito mais interessante aí, né? Eu acho que, só para dar aquela alfinetada também, isso diz muito sobre como a gente construiu o socialismo do século XX, né? Tanto o marxismo mais rígido do século XX, quanto o anarquismo mais rígido do século XX, e talvez, em certo sentido, que a gente só esteja se dando conta agora de que a gente precisava não só ter ouvido o Kropotkin, mas também a gente precisava ter buscado esse devir indígena, né? Eu acho que isso diz muito sobre a questão do habitar também. Sim, eu acho que esse livro do Kropotkin é super bonito. Cara, tem os limites, né? De novo, por exemplo, a forma como a Federici bate no Marx e no Foucault, acho que é muito... Eu acho que tem uma sabedoria, sabe, também de compreender e também de dialogar, né? Acho que essa contribuição dele é incrível, né? E também que ele vai pegar o próprio Darwin também, né? Que não tem nada a ver com o darwinismo social. Ele também vai falar também toda a cooperação existente no que a gente chama aí de mundo natural, né? E ou a gente também pode, até no sentido, vocês tiveram um episódio sobre isso, né? O movimento hacker, né? Que o enfrentamento do movimento hacker e os softwares e a cultura proprietária, né? Da informática, software, hardware e tudo, tá nisso, né? Ou seja, qual que seria o mais falando no campo até deles, mais eficiente, né? E vários sistemas de segurança, muitos, pelo que eu entendo, vêm do software livre, inclusive, mas também do ponto de vista da beleza das construções possíveis, né? Ou seja, que faz mais sentido, o que traz mais até, digamos, felicidade, né? E eu acho que aí tem algo interessante, tem um livro muito bonito, que é do Jeremy Narby, que é um antropólogo, não sei se ele é suíço ou canadense, acho que é canadense, e ele vai passar um tempo com os Achanica, no Peru, né, que é um povo também que está presente no Brasil. E ele vai lá, ele quer fazer uma tese sobre a questão da autonomia territorial para os povos indígenas, numa pegada até militante e tudo. E aí a questão para ele teve um pouco um choque, né? Assim como quando o antigo, né, subcomandante Marx falou que a primeira derrota do EZLN, né, do Exército Apartheid de Libertação Nacional, foi justamente quando eles chegaram com aquela carga maoísta, guevarista, e não deu certo. Né? As comunidades falaram para eles, olha, a gente não entende o que vocês falam, as suas palavras são muito duras, tente usar outras, porque a gente não está dando certo. E ali também rolou um pouco esse choque, que quando ele falava, ah, como é que vocês sabem tal coisa? Ele falou, não, isso foi a ayahuasca que falou para a gente. Né? E aí ele, ao voltar depois para a Suíça, ele tem, vamos dizer, um estalo que... Então tá, vamos levar a sério isso. E aí ele começa a estudar também biologia molecular e ver vários paralelos entre desenhos de pintores ligados, então, à viagem de ayahuasca com questões da biologia molecular, e ele vai indo longe nisso e vai falar sobre as origens da vida, de cromossomos também, do toda a questão do DNA, das fitas do DNA que se entrelaçam, que isso também é uma imagem da ayahuasca. Tem toda uma... faz uma elaboração, vamos dizer, científica, uma tese de antropologia super interessante, e depois de anos ele vai lá, ele volta falar com, acho que chama Carlos, um amigo dele, a Chanica, e falar, eu entendi o que você estava falando. Aí acho que o Carlos ia ficar super feliz, tudo aí, o Carlos respondeu para ele, mas por que você demorou tanto? Então tem essa dimensão mesmo, que eu acho que talvez uma das únicas saídas possíveis para a gente, enquanto coletividade, seja ter muita humildade e aprender Inclusive, né, como um livro muito bonito, né, do Viveiros de Castro com a Débora Danowski, né, Há Mundos por Vir, né, aprender com os especialistas em fim de mundo, né, que alguns dos povos aqui nas Américas têm 5 séculos de convivência com o fim de mundo. Né, outros, felizmente, viveram isso um pouco depois. Né, mas eu acho que aí tem também isso que está colocado para a gente, que a coisa realmente ruiu. Tem um diálogo, em outros termos, né, com aquele grito da Rosa, né, socialismo barbárie e tudo, que depois foi também usado, né, na revista Mítica, lá do Castoriadis, da turma, tudo. Então, a tragédia que a gente está vivendo também, que é real, concreta, e que vai se aprofundar, ela tem também essas possibilidades, vamos dizer, menores, possíveis, né, tangíveis. Né? Acho que tem... Então, toda essa questão, né, do... Não, quem foi colocado no passado, se tudo der muito certo, pode ser nosso futuro. Né? Né? Embora sejam imagens não tão, tão ricas, né? Passado e futuro dessa forma, né? Quando a gente sabe que as coisas estão muito mais mescladas, né? Mas acho que a defesa da vida, né, das vidas, acho que passa muito por aí. Falando um pouco de fim de mundo, assim, né? Eu estava lendo agora essa semana o manifesto que foi lançado pelo Indigenous Action, no inglês é péssimo, né? Que é Tem que Ler Apocalipse, An Indigenous Anti-Futurist Manifesto. E tem uma foto também incrível, né? Também que diz, querido colonizador, né? Seu futuro acabou, né? E eles falam no final do manifesto isso, né? Que o colonialismo é uma praga, né? O capitalismo é pandêmico. Esses sistemas são antivida e eles não vão se curar por si mesmos, né? E eles falam que eles não vão permitir esses sistemas corruptos, enfim, a se recuperar, né? Que eles vão se espalhar, que eles vão contaminar, assim, né? E daí tem bom, isso vem também muito de acordo também com o que o David Copenhagen falando, o Ailton Krenak, enfim, né? Mas aí tem uma passagem no livro que é... Eles citam um Kiko, né? O guerreiro de um povo taíno. Que ele intervém assim durante o encontro de povos indígenas da América de 2007, organizado em Vicam, território de luta Yaqui. O homem branco jamais foi confrontado por todos os indígenas juntos. Durante anos, cada povo enfrentou-o de maneira separada. E, apesar disso, lhe causamos danos consideráveis. Foram batalhas individuais. Mas a verdadeira guerra virá quando todos os nossos guerreiros se juntarem, de norte a sul, de leste a oeste. Nós acreditamos nas profecias de nossos antepassados, que dizem que o tempo de purificação está chegando. Acreditamos que já é tempo de nos alinharmos com os furacões, as inundações, as tempestades, os tornados e os tsunamis. Apenas o fato de sermos indígenas não nos garante uma entrada no próximo mundo. Só os que lutam poderão sobreviver. E, então, nesse momento, assim, né, da gente pensando que esses povos já viveram muitos fins de mundos, né, e como eles existem, né, não resistem, mas existem, né, e a gente, tipo, fala agora dessa volta, né, desse devir índio, assim, né, e a gente tem falado muito isso, na verdade, aqui, né, nos vários episódios, assim, né, mas também quanto isso não é também agora mais um abuso da nossa parte, né, de, bom, agora vocês, né, vão ser nossos salvadores, assim, né, um pouco isso. Eu acho que essa é uma possibilidade mesmo, né, eu acho que tem né, porque tem uma desigualdade colocada aí, né, nessa relação. Mas eu vejo, por exemplo, quando eu inclusive estive lá, né, na ZAD, né, então no Oeste Francês, e eu acho, eu vejo, tem uma sinceridade nisso, inclusive O próprio zapatismo também tem isso, né? Um pouco uma questão muito local e muito, para usar uma palavra antiga, internacionalista, né? O próprio, quando os zapatistas fizeram aquele encontro intergaláctico, né? Tinha essa, não sei se estava, se para eles tinha essa dimensão também cósmica nesse sentido, mas para mim sempre soou assim, né? Então tem, eu acho que tem essa possibilidade, mas também vejo uma... Eu até, quando você falava, eu abri aqui esse manifesto, parece super interessante, eu vou ler hoje mesmo, e eu acho que tem campos de novas composições possíveis e que estão acontecendo, né? Por exemplo, parte das pessoas foram importantes aqui na cidade, do MPL, por exemplo, em junho de 2013, estão hoje se dedicando à questão Guarani, né? E eu acho que tem muito essa não sei se opor a vanguarda, a retaguarda, mas eu acho que eu vejo em vários espaços uma verdadeira intenção de transformar as relações habituais, né? Eu acho que tem, e mesmo no Brasil contemporâneo, né, apesar de toda, né, da celebração da morte nas altas esferas do poder, tem também uma nova geração que é interessante, eu acho que está buscando realmente essas novas alianças, essas novas composições, e isso está colocado também no próprio, como o zapatismo fez, ou seja, a partir das questões indígenas lá, sobretudo maia, mas não só, né, são muitos povos lá, mas que um pouco que dá um quase que um tom mais geral, né? Mas talvez seja, mas eu não sei dizer, mas é possível também que tenha esse lado mais utilitarista, né? Pode ter uma leitura possível por aí também, né? Mas e eu acho que no que você estava falando muito bonito também é essa questão das profecias, né? Dos sonhos, né? Muito concretamente também que são também facetas fundamentais de orientação, de aprendizado, mas também são profecias que calam fundo também, que são, tem uma coisa muito ancestral, antiga também, que, por exemplo, uma palavra que para o zapatismo é muito importante, né, de dignidade, né, no, se a gente pega ela no sentido forte, né, que são também, vamos dizer, sonhos e aspirações muito antigas, vamos dizer, de igualdade, liberdade, para usar termos mais genéricos, mas eu acho que tem aí uma, tanto que acho que até uma certa ressaca entre as das utopias que a gente vive, que é um pouco da nossa geração, tem a ver também porque a ideia, vamos dizer, esse sonho de libertação dos povos oprimidos, né, do socialismo, comunismo, como foi colocado no século XIX para o XX, o José Carlos Mariátegui que fala muito disso, né, como a força do proletariado não era uma força objetiva, e sim uma força subjetiva da fé, de uma confiança, de uma força que não passava uma coisa, vamos dizer, até religiosa, ele dizia, né? E não por acaso é o, além de ser talvez o marxista mais importante que teve por essas bandas, é também o que falou, não, a questão indígena é fundamental. Mas tudo isso para dizer que essa ideia também, ela deu muito certo em certos aspectos, mas seu resultado concreto foi desastroso. Então também a gente tem essa, eu vejo um pouco que tem uma força, vamos dizer de novo, retomando nessas profecias antigas também do que seria aí o comunismo, o anarquismo, o que vocês quiserem, mas a gente também está lidando, né? Por isso que é interessante, né? E a gente está bem no em cheio nisso, com a ressaca dessas experiências, né? Claro que no contexto da pandemia a gente vê, tem Cuba, tem aspectos assim, super interessantes, né? Que conseguiram realmente conquistas para um país pobre, que não podem ser desprezadas, né? Mas em relação ao sonho que foi despertado em toda a humanidade, né? Pensar em todas as revoluções que ocorreram, né? Na China, a revolução na Argélia, e tantas outras partes, né? No Vietnã, né? Nos chamados também, em alguns casos, alguns países mais centrais, em mil aspas, né? Mas eu acho que tem uma brecha para a gente estar por aí, mas realmente isso, acho que tem um intuito de... Tem que ser uma transformação, digamos, real, concreta, para valer, para não cair nisso que você alerta aí. É, na verdade, foi muito também uma reflexão, né, para mim e para a gente, porque a gente fala muito sobre isso, assim, né? Depois que eu li esse manifesto, assim, né? Mas ainda estamos... Estou elaborando, digerindo, assim, né? Não tem uma... Não é uma crítica, assim, é só um apontamento a partir dessa leitura, assim, né? É, mas acho que é importante, acho que é um ponto realmente importante. Bom, Rei Pleb deve estar querendo matar a todos. Tá na hora de se alimentar, né, de outra forma. Tá. A gente já tá conversando há umas 2 horas aí, vamos pros finalmente então, galera? Sim. Bom, então vamos lá. É, normalmente a gente encerra com indicações para leituras mais amplas, para ouvir, para assistir, para, sei lá, viver, porque, como a gente falou lá atrás, no episódio lá com o Paulo, podcast não é formação, mas o podcast pode ser um bom ponto de partida para a gente discutir algumas coisas, né? Então, eu queria pedir, Jean, que você desse indicações para a gente de leituras, de documentários, de filmes, de vivências, sei lá, que pudessem expandir um pouquinho essa discussão. Daí depois eu franqueio a palavra para a Dance e depois eu dou uma indicação também. Pode ser? Tá. Bom, me escapou essa parte do podcast do Paulo, eu não estava preparado, mas assim, que eu um pouco eu já falei várias delas, né? Eu acho que tem essa leitura do... Eu acho que o Davi Kopenawa assim, é muito importante. Acho que tem um pouco... A gente, de um modo geral, né, aí poderia mandar depois uma lista, porque às vezes também tem coisa que não tem necessariamente em português, tudo, mas tem vários, vamos dizer, intelectuais, xamãs, lideranças indígenas das Américas, mas não só, que tem publicado, né, vai ter coisa também nos Estados Unidos, no Canadá, né, acho que os próprios escritos zapatistas, né, são super ricos, né? Eu acho que tem também dessa turma, por exemplo, na França, eu gosto muito chama Mauvaise Troupe, que tem livros sobre a ZAD, sobre o Notave, tem também sobre um pouco o que chama Constelações, né? Uma autora brasileira radicada no Canadá, uma filósofa negra muito interessante, chama Denise Ferreira da Silva, né? Ela, o primeiro livro dela foi editado em português agora, no fim do ano passado. Posso mandar o link para vocês. Eu acho que é uma pensadora super importante e ela articula como se fosse uma rede do feminismo da rebelião e da recusa. Então tem uma rede aí, está bem mais presente no mundo anglo-saxão, mas ela é brasileira, então tem também essa questão aqui com o Brasil. Tem um livro que eu acho inacreditável, assim, que narra justamente essas lutas na Itália nos anos 70, que chama Lordadouro. Aí em português a gente não tem, mas tem em italiano, tem em espanhol, tem em francês, tem em inglês, mas é um livro grandão de 600 páginas, é muito incrível. Eu acho que tem todo também esse... Tem um feminismo negro-americano que é fundamental, né? Audre Lorde, né? A Angela, né? A Bell Hooks. Também essa geração mais nova do Black Lives Matter, né? Que eu gosto muito do David Graeber, né? Tudo que ele escreve eu acho sempre muito interessante. Né? Vamos dizer, nesse pensamento anarquista contemporâneo, né? O James Scott, né? Também toda essa esse essa turma que vem aí então, do operaísmo italiano, né, que aí tem a Federici, que a gente falou, o Antonio Negri, tem o Maurizio Lazzarato, tem também, eu acho que aí esse que é uma turma bem interessante, né? Acho que também aqui no Brasil tem um pessoal também que tem pensado aí na pedagogia da encruzilhada, que eu acho que é interessante, né? Tem muitas figuras, né, da criação, né, e aí incluir política, teatro, cinema, que eu tenho muita vontade de descobrir. Eu tenho muita ligação também, por exemplo, com teatro. Acho que aqui, eu moro em São Paulo, né, acho que aqui tem parte do pensamento subversivo das práticas estão também ali no teatro, né? Eu citei antes o Teatro Oficina, mas tem a Coletiva Ocupação, tem o pessoal que fez o Terror e Miséria no Terceiro Reich, né? Tem aqui um teatro também ali na Cracolândia, Mugunzá, tem toda uma rede de criadores do teatro que é extremamente interessante. Aqui na, né, Companhia Livre, né, tem eu acho que é isso aí, não sei se tem se... dessa questão também das plantas, tem um livro que saiu em português recentemente do Stefano Mancuso, que é um biólogo italiano, que chama, acho que, A Revolução das Plantas, que eu acho interessante. Tem também um desse mais recente, que é até um best-seller, que chama A Vida Secreta das Árvores, de um engenheiro florestal alemão, que é interessante também, né? Eu acho que, por exemplo, um dos autores que eu sempre tento ler, e que é também o Paulo Preciado, tem contribuições incríveis, né? E também eu acho que também eu gosto assim dos relatos, né, às vezes até dos relatos em primeira pessoa também, dos lutadores, né, o pessoal da Comuna de Paris, de vários lugares. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que eu já até falei demais. Tem toda uma biblioteca aí, né? Tem uma, por exemplo, eu descobri agora, esses dias, uma figura muito interessante, que é a Harriet, que era uma escrava americana que levou um capitão lá o capitão do mato jogou nela um peso, assim, uma coisa de um, não sei o que que era, de um objeto, mas de um quilo, e aí ela teve uma coisa na... Isso deu uma lesão para ela no cérebro, mas aí a partir disso ela quando ela passava mal, ela tinha visões. E aí tem toda essa história de como essas visões eram visões de luta. Então ela tinha indicações do que para ela era de Deus, e que aí tem várias histórias assim, meio fascinantes, isso, como ela tinha essas visões, isso orientava em coisas tão extremamente práticas, sobre tal, por exemplo, pedir dinheiro emprestado para tal pessoa, seguir tal caminho para evitar perigos. E eu acho que isso tem a ver também com essa nova geração que eu vim tentando falar antes, que tem esse elemento muito prático, concreto, que eu acho que tem a ver, está nos hackers, está no pessoal que cultiva, e a gente também é impelido a fazer isso, acho que na presente crise, né? Então ela tem um livro sobre ela, que é do fim do século XIX, mas que chama Harriet, a Moisés do seu povo, né? Então tem muita coisa que eu vou... Tem uma feminista italiana, Carla Lonzi, que até a GLAC acho que quer publicar, né? Tem sei lá, se eu for, vai ficar infinito, mas vou gostar de ouvir de vocês também. Dance? Eu acho que a gente devia ganhar um livro do... Eu nem sei qual é a editora da Queda do Céu, mas... Né? Porque a gente... Companhia das Letras. Isso, Companhia das Letras. A gente poderia ganhar livro para sortear, porque a gente, né? Acho que é o livro mais citado, indicado. Então, acho que a Companhia das Letras podia nos dar esse presente. Escrevam para eles. Começar a espamear essas editoras, cara, porque a gente vive indicando esse livro específico, alguns livros da N-1 também, tem que começar a espamear essa galera e falar, então, gente, o jabá de graça não tá dando, não. Mas eu fiquei pensando aqui, durante a leitura do Um Habitat Mais Forte Que a Metrópole, eu fiquei lembrando o tempo todo do antropólogo britânico Tin Ingold, né? Aí no final eles citam o Tin Ingold, assim, então... tem bastante coisa do Tin Ingold na internet, assim, tem artigos, né? Agora eu não lembro de nenhum artigo específico, né? Tem uma coletânea pela editora Vozes, que era caríssima, e acho que está esgotada, que era o Estar Vivo, ensaio sobre movimento, conhecimento e descrição, né? E ele fala dessa ideia de caminhar como uma das formas primordiais, né? Do habitar humano, assim, né? Então, os seres vivos, eles vão, a partir dessas linhas que eles vão traçando com o próprio movimento, eles vão compondo mundos, assim, né? Então, acho que é bem interessante, né, para esse debate. Agora, só que eu não vi nenhum artigo específico, mas fica aí quem quiser buscar alguma coisa. E acho que já indiquei também, né, pelo menos hoje não é a Anna Tsing, mas acho que já indiquei em outro momento, mas enfim, eu não sei se eu já indiquei No Tempo das Catástrofes, da Isabelle Stengers, e meu francês também é péssimo, e eu posso, hey plebe, citar um trecho? Claro! Esse livro, citando... Este livro se dirige àqueles e aquelas que vivem em suspenso, aos que sabem que seria preciso fazer alguma coisa, mas estão paralisados pelo sentimento da desmedida entre o que podem e o que seria preciso fazer, ou são tentados a pensar que é tarde demais, que já não há nada a fazer, ou preferem acreditar que tudo vai acabar se ajeitando, mesmo se não conseguem imaginar como. Mas há também aqueles que lutam, que não se submetem às evidências da primeira história. E para quem essa história, produtora de exploração, de guerras, de desigualdades sociais que crescem incessantemente, já define a barbárie. Não se trata de modo algum de persuadi-los de que a barbárie que se aproxima é outra, como se o próprio furacão Katrina fosse sua antecipação e como se suas lutas já fossem, por conseguinte, caducas. Muito pelo contrário, se houve barbárie em New Orleans, ela aconteceu na resposta dada ao Katrina, o abandono dos pobres enquanto os ricos encontravam abrigo. E essa resposta não se refere a essa abstração que alguns chamam de egoísmo humano, mas aquilo contra o que eles próprios lutam, aquilo que, depois da promessa de progresso, pede que aceitemos o caráter inelutável dos sacrifícios impostos pela competição econômica mundial, o crescimento ou a morte. Tá mais esse momento de fins de mundo. A indicação é esse. É esse, então. Perfeito. Eu vou indicar quatro materiais aqui e eu acho que eu quero fazer uma citação lá no final também. O Jean foi modesto e não fez o alto jabá, então eu vou fazer o jabá por ele. Leiam ou o Marco Selvagens, ou a gente vai deixar o link lá para os textos, ou se tiver... na pressa, o Marx indígena, preto, feminista, operário, camponês, cigano, palestino, trans, selvagem, que saiu no box da pandemia da N-1, aliás, nome profético, né? Pandemia, profético. Da série Pandemia. Então, leiam, é um texto que faz uma ponte muito forte com isso que a gente discutiu aqui. Eu falei um pouco antes, e a gente mencionou a Silvia Federici, então leiam Mulheres e Caças Bruxas, da Boitempo. Eu acho que, quer dizer, foi publicado pela Boitempo, né? Eu acho que é uma discussão que ela é fundamental. Claro, o episódio é sobre o Conselho Noturno, um habitar mais forte que a metrópole, então é óbvio que, não faz nem sentido a gente falar que isso é uma indicação de leitura, afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui, em grande parte, é tentar trazer essa indicação de leitura. E vou, agora com um pouco mais de calma, indicar um texto que é de um coletivo chamado Inhabit, que a tradução é Habitar. É um texto que a gente traduziu faz um certo tempo, chama-se Habitar, Instruções para Autonomia. A gente traduziu isso em junho do ano passado, e que eu acho que faz uma ponte bastante interessante. Tem lá, eu vou linkar depois, mas tem lá no site, no blog, né, do Coletivo Planetes. Então, só a introduçãozinha básica aqui, dois caminhos. Existem dois caminhos, o fim do mundo ou o começo do próximo. Você precisa escolher. O fim do mundo, acabou. Abaixe a cabeça e leia as notícias do apocalipse no seu smartphone. Observe enquanto o Vale do Silício substitui tudo por robôs. Novos cultos de morte fundamentalistas fazem o ISIS parecer brincadeira de criança. As autoridades criam aplicativos de geolocalização para dedurar imigrantes e dissidentes políticos em tempo real, enquanto metafascistas fazem um financiamento coletivo dos próximos campos de concentração. Os serviços do Estado falham, os políticos aprovam medidas cada vez mais draconianas e a esquerda continua a ladrar sem morder. Enquanto isso, as calotas polares derretem, os incêndios florestais avançam, furacão sei lá que afoga outra cidade, pragas anciãs reemergem do permafrost em derretimento, o trabalho é infinito e os ricos se beneficiam da ruína. Ou o começo do próximo mundo. Respire e se prepare para um novo mundo. Uma multiplicidade de pessoas, espaços e infraestruturas estabelece o terreno onde territórios poderosos e autônomos tomam forma. Tudo para todos. A terra é entregue ao uso comum. A tecnologia está aberta. Tudo é uma ferramenta, qualquer coisa é uma arma. Linhas de abastecimento autônomas quebram o estrangulamento econômico. Redes de malha fornecem comunicações em tempo real, conectando aqueles que sentem que uma vida diferente deve ser construída. Enquanto os governos falham, os territórios autônomos prosperam com um novo sentido de que, para sermos livres, devemos estar ligados a essa terra e à vida nela. Enclaves de tecnofeudalismo são saqueados por seus recursos. Nós confrontamos as forças cada vez menores da contra-revolução com a opção ao inferno ou à utopia. Qualquer resposta nos satisfaz. Finalmente, chegamos ao limite. Sentimos o perigo da liberdade, o abraço de viver juntos, o milagroso e o desconhecido, e sabemos, isso é a vida. Então esse é um texto bem legal, eles traçam uma espécie de caminho para essa via 2, né? O começo do próximo mundo, que eles vão falar sobre a necessidade de construir redes, encontremos uns aos outros, estabelecer eixos, criar resiliência, compartilhar futuro, as formas de luta, destituição da infraestrutura, tudo isso que eu acho que, e eles fazem de maneira bem enxuta, é um texto que tem 20 páginas na nossa tradução, né? Que provoca um pensamento que vai na direção do habitar, né? Que eu acho que pode ser uma coisa bem interessante, assim. Vamos encerrar então, galera? Agradecer, né, Jean, muitíssimo. Foi incrível conversar contigo, assim, ainda mais nesse momento, assim, é bom a gente, né, ver um pouco outros horizontes, enfim. Então, realmente, obrigada. Foi um prazer. A gente continua a conversa. É. Perfeito. Então, vamos dar tchau aí pra galera. Tchau, tchau, galera. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Abraço. O Fagulha Podcast está com uma parceria com a Glac Edições. Usando o cupom Fagulha Glac, você tem um desconto de 20% nos livros da editora. Essa parceria quer consolidar os debates e ações libertárias e autonomistas em várias frentes, divulgando autores e discussões fora do mainstream, inclusive do anarco-mainstream. Além do desconto, o uso do cupom ajuda a gente, já que parte dos ganhos são revertidos para o podcast, ajudando a melhorar a qualidade da edição, por exemplo. Então entre no site https://www.glacedicois.com e, ao comprar um livro, use o cupom FAGULHAGLAC. O Fagulha é um podcast brasileiro sobre anarquismo, autonomismo, comunismo libertário e outros aliados, organizado pelo Coletivo Planetes. O objetivo desse podcast é oferecer análise e contexto que permitam que militantes e anarco-curiosos aprofundem o seu entendimento sobre a atualidade e ampliem a luta. Compartilhamos histórias do fronte, lições da história das lutas libertárias e ideias forjadas na batalha para espalhar a prática revolucionária.